aí, gente, levanta as duas mãozinhas, vambora! Parece que eu tô bem, tô não. O brilho dos meus olhos é resto de choro. Enquanto ela não vem, vou não. Me deixa aqui, joga a mãozinha pra cima quem tá bebendo. Joga a mãozinha e canta, vambora, vambora, vambora, vambora. Eu quero ver. Eu quero ver. Meu nome é Kart, sobrenome é Love, ao vivo em Salvador. Quem é solteiro paulistano faz barulho aí, rapaz. Simbora, simbora. Parece que eu tô bem, tô não. O brilho dos meus olhos é resto de choro. Enquanto ela não vem, vou não. Quem já levou chifre, pelo menos uma vez nessa vida, joga a mão pra cima, pra lá, pra cá. Eu quero ver. Eu quero o meu. Canta! Eu quero o meu. Ela é foda! Ela é foda! Eu quero o meu. Eu quero o meu. Eu quero o meu. Beber de volta. Ela é foda! Ela é foda! Hoje eu vim pra maltratar os corações apaixonados. Simbora! Portal do La Rocha. Quem tá bebendo desde cedo,